versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra mecer quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como sabiá que quando canta só tristeza, desde o caio onde ele está. Eu sou como sabiá que quando canta só tristeza, desde o caio onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o jeca quando canta dá vontade de chorar, e o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade.